Talvez você tenha razão. Você é forte e está em cada canto desse mundo. O que eu posso dizer? Só o que eu posso dizer é que eu tenho algo que você quer, eu sei que quer, mas vai ter que lutar pra conseguir. Algo mais? Eu sei que é uma luta impossível, mas o que mais me importa não é a vitória nem glória, e sim o tentar lutar, o vento, a vida, o ar, que seja meu caminho cheio de moinhos, que tenha você, que quiser ter, o que quiser ter, que tenha você. Pois eu tenho algo mais em busca da paz, pois eu tenho algo mais, tenho minha paz. Pois eu tenho algo mais em busca da paz, pois eu tenho algo mais, tenho minha paz. Eu tenho minha mente, tenho minha mente. Eu tenho minha mente, só a minha mente. Eu tenho minha mente, tenho minha mente. Eu tenho minha mente, só a minha mente. E aqui você vai tentar, mas não vai conseguir entrar. Aqui é onde se trava minha batalha, a verdadeira batalha que se trava. Eu tenho minha mente, tenho minha mente. Eu tenho minha mente, só a minha mente. Eu tenho minha mente, tenho minha mente. Eu tenho minha mente, só a la mente. Pois aqui você vai tentar, mas não vai conseguir entrar. Aqui é onde se trava minha batalha, a verdadeira batalha que se trava. Pois aqui você vai tentar, mas não vou te deixar entrar. Aqui é onde se trava minha batalha, a verdadeira batalha que se trava. Eu tenho minha mente, tenho minha mente. Eu tenho minha mente, tenho minha mente. Eu tenho minha mente, somente minha mente eu posso mudar. Eu tenho minha mente, somente minha mente eu posso mudar. Eu tenho minha mente, somente minha mente eu posso mudar. O único lugar que eu posso realmente mudar.